você tava na minha vida. Era rolê nas avenidas. Qual é a graça de sair sem você? Na sua bio não tem mais meu nome. Buscou seu old school na minha casa. Cê pode até ficar. CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. Todo mundo sabe que cê ama o maloqueiro. Vem passar de lado nas lombadas de sapeiro. Mó saudade de nós dois curtindo Charlie Brown pela cidade. Todo mundo sabe que cê ama o maloqueiro. Vem passar de lado nas lombadas de sapeiro. Cê que sabe. Se quiser voltar, nós tamo aí na atividade. Nós tamo aí na atividade. Nós tamo aí na atividade. Cê que sabe. DJ André Zanella, Louco Som Brasil. F250 Bruta de Raça.